resseca, resseca. O sol nasce mais de perto, fortaleza de esperança de um dia melhorar. Resseca, resseca, faz um sertão ser tão belo, em busca de um novo sonho, quando a chuva transformar. Vem Maria, vem João, vem ver que o chão brotou. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. Vem Maria, vem João, vem ver que o chão brotou. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. Edificou tudo lá na catingueira, água correndo na ladeira, fazendo tudo molhar. Abriu um sorriso no rosto daquele povo, vendo o sol nascer de novo, fazendo o sol brilhar. Vem Maria, vem João, vem ver que o chão brotou. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. Resseca, resseca, o sol ilumina o dia, deixando a marca no solo, rachando de alegria. Resseca, resseca, é terra de povo forte, sobrevivendo do norte, fazendo seu dia a dia. Vem Maria, vem vem ver que o chão brotou. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. Vem Maria, vem João, vem ver que o chão brotou. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. Vi uma planta brotar no chão da caatinga, avisando que a chuva já chegou lá no sertão. E o catingueiro lá da serra deu um mote, abre as portas para a sorte, é tempo de plantação. Vem Maria, vem João, vem ver que o chão brotou. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. Vem Maria, vem João, vem ver que o chão brotou. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor.